Série, boa noite. Boa noite, Tram 38, Mato Bando, seu controle Salvador. Identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Correção, controle Salvador, identificando, desce para o 050, beleza, Mato Bando. Controle da 5-5-4-5. Prossiga. Um pouquinho mais à frente, vai para fazer por interno, desvia aqui à direita, só para evitar uma formação só, depois a gente volta para coral, pode ser? Eu desvio, 5-4-5. 4-5. Prossiga. Estamos totalmente prontos aqui no Sul, somente agora do governador de Liga, companhia já entrou em contato, mas não teve sucesso. Seria comum nos ajudar aí, não sei. Três 567 da TAN está autorizado a linha e manter a 1-0. Informação alta na posição de número 4, autorização Galeão, nível 3 e 0. No 601.4? Por favor, prossiga. Volo 601 para o Galeão, autorizado inicialmente nível 360. Decolo da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda, Bridge, Thunderbolt 1-0, Esmap, DCT Luxo, DCT Bardacena. Controle Salvador, operem 120, decimal 8, fuso 98, decimal 6. Aciona 5517, volume 601. A gentileza está repetindo a minha saída, por favor, volume 601. A saída da El, após da El, Leda, após Leda, Bridge, 877, ferrovia, perdão 1-0. Botão 360, Galeão. Decola 5-0, pela direita, perfil da El, a Leda, Bridge, aí após, perfilou 1-0, Smap, aí daí pra frente eu não copiei, deve ter alguma coisa que eu não copiei. Para a pista, então, 208, vou em 862, vou no 601. Vou no 601, confirmando, perfil 1-0, Smap, DCT, Luviton, DCT, Barbacena. Para prospect, fermento 7-6-7-0 da 6-12. Fabriante 6-7-2-0, autorizado, subir para o TAC. Autorizado, 6-7-2-0. Ou no 6-0-1, não copiou? Positivo. Positivo, copiado então. Pirulou 1-0, corrigindo. Da El, Leda, Bridge, após o Pirulou 1-0, Smap, Lúpito, DCT Barbacena. Afirmativo, subir para prospect, fermento, ou no 6-0-1. Informaremos, obrigado, 6-0-1. Passaria 2231, pushback ação lá na 14. Remota 14, autorizado, chame para o táxi, passaria no 2231. Sim, chama Alexandre. Boa noite, está 3567, contato radar, vou para o nível 360, saí da Arbor. 360, perfil da Arbor, 3567. Mike Charlie, está autorizado o cruzamento da pista 127, táxi até o 45, vai estacionar o especialista. Tá pronto pra cópia? Romeu Mike Charlie para Belo Horizonte, autorizado nível 380, decola da pista 17, confirmando, da pista 17, com curva direita na saída da Euleda Bridge, aerovia Pernambuco 16, controle Salvador 120.8, torre 98.6, aciona 5453, Romeu Mike Charlie. The clear descent to 4,000 feet, altimeter descent to 1019. Golf arrival. Salvador 3567, data. Consiga, 3567. Solicita manter proa 280, livre formações. Livre, 280 de proa. Ok, reporta reproando Arbor. Tá, 3720, número 9, 330, com... No 39, 330, com fim? Afirmo. Objeto 1720, táxi Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera 90, torre 18, decimal 6, ajuste 1019 e uma boa noite. Pátio 1, Índia Alfa, 18667, 20, boa. Salvador, boa noite, está 3867, posição com a Alfa, autorização Guarulhos, 3867. Confirmando ao 3817, tomou pra cópia? Afirmo. Gente, aguarde só um minuto, senhor 3817. Gente, pode informar a série pra gente. Da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. Para o táxi, o passageiro 2231 está com POB de 35, 6 horas e 30 em autonomia, alterna Salvador. 2831, táxi Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera 90, torre 18, decimal 6, ajuste 1019, uma boa noite. O ponto de espera 1286, boa noite, obrigado. Boa noite, 6720, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 130 graus, 8 nós. TAM, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste no 019. 2.000 pés com ajuste 1019, 3894. Voo no 273, complete final, chame torre no 86. 86, graças. O 3894 desce sem restrições? Lá de momento. Voo no 273. Julius autorizado nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Bridge. Hunter Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Postos. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 5523, são 3897. É autorizado Guarulhos 340, decola 10 com curva à direita. Saída da Euleda Bridge, Hunter Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu. Controle 120, 8, 2, 1, 9, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3897, continuando para a decolagem da 10, primeira curva à direita. Chame então para o back planeta. Leve 6720, decolou 02, controle 1208. 208, Manu! Controle Salvador, leve 6720, decolou, da Eoleza, passa 2000, boa noite. Jet 6720, boa noite, contato radar, sobe, mantém o nível de voo 360, tem que ser vigilante. 360, solicita da presente, boa pro de Leda. Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Autorizado, informará o táxi, ou no meio 01. Grau Portugal 022. Portugal 022. Consiga. Posso confirmar, por favor, o nosso plano de voo ainda está ativo? Afirmativo, é o APT 25, mais 45 minutos, até os 10 desta hora. Bônus 567 para Brasília, nível 360 autorizado. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, na saída arbor, transição elétrica. Aerovia Antônio 117, controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 521 no gol no 567. Aprovado Brasília 360, viatura de Luna 7, decola a Arbor, transição elétrica, 120.8 ao controle, 8.6 atores, 5521, transporta Gol 567. Gol no 567, subi para o prospecto pelo menos. Valeu, obrigado. Mais 3, sala 05, direita 1219. Direita 19, 273 a 1. Ciência. Podemos voar Lapa? Tira barreiras? Barreiras, podemos voar barreiras então? Aguarde. Golo 273, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, descendo. The descent is 2000 feet, and the glide intercept the final approach. Via Fox, level 201, descent 2000 feet. Atalho 2231, voo e barreiras. Barreiras, obrigado. Outra 3894. P54 no 5, chama o controle Ilhéus em 1201. 201, boa noite. Boa noite. Em Alfa, no ponto de espera 9-0, correu 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, boa noite. Em Alfa, no ponto de espera 18-62, 0-0-9, 0-6-0, boa noite. Zero Uno, uma boa noite, após a passagem 02, ali mantenha no zero. Ingresso de Juliette, gate 03, Uno, 273. Juliette para o 3, 273. Meia zero uno, mantenha a posição. Meia zero uno ali, mantém. São 3894, solo zona 0, direita 1219. Direita 1219, boa noite. Contact tower, frequency 118.6. Contact tower, frequency 118.6, 2-0-1. Solo São 3894, boa noite, livrando a pista. São 3894, contact via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, 3894. Salvador, Chané 62, 59. Chané 62, 59, para Guarulhos, Procópio. O Chané 62, 59, para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita na saída da Eulenda Bridge. Upper Luno 6, Belo Horizonte, direto Trive, direto Postos. Controle Salvador 120.8, Torre Luno 8, decimal 6, aciona 5.5, Oceaner 6259. Delta do Delta para Guarulhos, 3-0, decola para o Pedro, com a direita, da Eulenda Trive, Trive, Torre Luno 6, Drama de Alguém, Trive, Postos. 308, não controle, 6-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2- Mike. Pode after that, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 8 knots, confirm your landing gear. Yeah, down lock. 601 decolou, 12, controle 1208. 08601, obrigado, boa noite. Fácil, eu te lembro, eu te lembro, eu te lembro. É firme. Brazilian Air Force 7201 on the ground at 14 right, 1219. Deu 38977. Autorizado. Estacionamento para ataque. Estacionamento para ataque, 3897. Brazilian Air Force 7201, this is Tower. 201, contact Alpha. Brazilian Air Force 2201, taxi via Alpha, Homeshore, taxiway Juliet. Alô, 567, posição 8, pushback, acionamento. Autorizado, Golf 567, gestão para ataque. Autorizado, campo para ataque. Brazilian Air Force 7201, taxi by Alpha and Delta, report to cross runway 10. Air Force 7201, taxi by Alpha and Delta, report to cross runway 10. Castle 810 taxi commissary April. The attempt to follow me vehicle and parking on military April. Please frequency. Good night. Prossiga 601. Chame Recife 1251, alterna 3325. 251 3325, 601. Dois, 231, chama Centro Recife. 1288, alterna 260. 288, 260, boa. Boa. Salvador é o 1062, 59. Tráfego da Gol, já em seu pushback de 8, com a sua equipe de solo. Para iniciar seu pushback após o táxi do bonde da Gol. Dona 0, torre 1, no 8, decimal 6, a gente toma 0, no 9, então 3, 8, 9, 7. Autorizado o acionamento, chame táxi. Para o táxi, gol 1567, 127 a bordo, alternativa com fim com 3 horas e 50. 167, táxi via 41 em alta, no ponto de espera da 1, 0, 1,